Essa é a sua DYK668, rádio emissora Vanguarda Limitada, em 1210 kHz, ondas médias. A sua Vanguarda Class. Sorocaba, São Paulo. Agora 2 horas 48 minutos. Vanguarda Class, incomparável. Assina embaixo. Proclínica Sorocaba. Atendimento de qualidade com preço justo para toda a família. E Gemag Magicentro. Tudo para móveis em Sorocaba e Itu.